água doce. É planta da lagoa, é flor de água pé. O sol que hoje ao longe demorou-se, foi do crispim à atalaia, derramou-se. Porque morrer na praia vai quem quer. O meu amor, princesa, é água doce, é planta da lagoa, é flor de água pé. O sol que hoje ao longe demorou-se, foi do crispim à atalaia, derramou-se. Porque morrer na praia vai quem quer. A lua tem a cor da calmaria, o teu encontro é minha alegria. Riscar na areia o mar, saudar maré. Minha paixão vermelha acende a lua, desenha estrelas numa noite nua, agita as ondas do teu mar, mulher. E quando escuto as pedras que eternamente reclamam das ondas a euforia, eu penso que também por ti faria a vida inteira versos de dor, frases de amor, reclamações das noites sem tua magia. Dos longos dias vãos de solidão, você vem lá no fim de tudo então, e eu tão seu no breu, andar a pé, o meu amor, princesa, é água doce, é planta da lagoa, é flor de água pé. O sol que hoje ao longe demorou-se, foi do crispim à atalaia, derramou-se, porque morrer na praia vai quem quer. Obrigado.